Ya domingo alrededor de 4:15 central de policía recibí notificación. Fue una investigación a Salina Clark, dos humanos estaban en discusión con otro. Durante el intercambio de palabras aquí, lo propina ex víctima un inca netball de su corazón. Pature alma na cacay, pature mama na ca sufrido je dog life, pature alma na perdi. Tem um mundo de envidia e falsidade, not in love G. Not in love G. Not in love, not in love, not in love G. Not in love G. Mundo de envidia e falsidade, not in love G. Pature alma na cacai. Pature mama na ca sufrido je dog life. Pature alma na perdi. Tem um mundo de envidia e falsidade, not in love G. Not in love G. No, no, no, no. Not in love G. Not in love G. Mundo de vida e falsidade. Not in love G. Ma busca love din kaya, yeah. Ma busca love din saya, yeah. Ma busca love din barra lupita mi mama. Sorry, ma busca mama. Love riba Molly, riba Henny, riba weed. Ma busca love din material, ma talk, ma drum, mi blow a she. A walkie minta contesta, ma sore diabel bell. Mi tio mo e pa cria, mi po rock ni un cell. Riba vacancy ku familia, ma ke coita dushi. Bom po unga wega limpi ku consenshi shushi. Tatu dia mi tapidi, ja pe bless me. Ki ma kush bi barilex na dum po stress me. Ta hopi kua fai un tei pa nam purba trobe. Rest in peace mi brother os ori bin ke huka trobe. Pature alma na kakai. Pature mama na ka sufrido je dog life. Pature alma na perdi. Tem um mundo de envidia e falsidade. Not in love G. Not in love G. No, no, no, no. Not in love G. Love G. Mundo de envidia e falsidade. Not in love G. Moça de história de enano. Qua vira um gigante. Escapa foi su gueto. Subi caia. Vira traficante. Ele arma um time de soldado. Capo e comandante. Saca porco for de lodo. Bistinando elegante. Dem tempo do chito. Rende tariba gang gang. Maneira cosa vira trouble. Doce bang bang. Reinan ela ya saco. Nota turbatita. Cam cam. Saca man buscando love. Anha traição. Bang bang. Pature alma na cacai. Pature mama na ca sufrido je dog life. Pature alma na perdi. Tem um mundo de envidia e falsidade. Not in love G. Not in love G. Not in love, not in love. Not in love G. Not in love G. Mundo de envidia e falsidade. Not in love G. Not in love G. No, no, no, no. Not in love G. Not in love G. Mundo de envidia e falsidade. Not in love G. Pature alma na cacai. Pature mama na ca sufrido je dog life. Pature alma na perdi. Tem um mundo de envidia e falsidade. Not in love G. Amita, e coita eigenlijk e parte di rapper. Vado rapper, vado tamo di un stali. Un profeta moderno. Vado messo bim con algo di l'antico. E non è che tende, sale un angolo differente di spiego messo un coso, però in una maniera qua, a volte pare che tu pensi, ma...